é por ela ser bonita. O melhor que a vida tem é por causa do efeito no peito de hoje. O mundo chama, é por tudo que há em tudo, é porque é preciso ver. Para colher a primavera que espera para suster a fera, vai pela vida, larará, vai na vertigem de sermos tão sós e descansar. Cair nas tentações, somos pouco mais que a espuma de um sonho. Que é preciso ver. Mesmo sendo uma loucura, tortura, procurar a cura, vai pela vida, larará, e descansa do fardo.